prepare-se, pois a partir de agora, o bicho vai pegar. Atenção, equipe! Prepare os ajustes iniciais. What is your password? Ajustando os agudos. Regulando os médios. Aumentando os graves. Prepare seu corpo. Prepare sua mente. Pois a festa vai começar agora. Uma viagem através da música. Com escala nas décadas que fizeram o mundo dançar. 60. Toda a sua adrenalina e deixe-se levar pelas emoções dessa festa. A sua festa no melhor estilo. A boa nova é a sua rádio. A sua rádio. Mande bom dia. Mande bom dia. Onda da manhã é a sua onda da manhã. A melhor rádio da internet, tocando o que você gosta de ouvir e curta o melhor da música. Feita pra você. A sua música toca aqui. Oye, mulata, sandunguera. Ai, sim, sim, mi mulata. Consume de um me levanta. Ai, sim, sim, mi mulata. Con ese swing me arrebata. Ella não é trigueña. Ella não é morena. Rubia não é, ni es blanca. Tremenda mulata. Deliciosamente tiene lo que Alô, amigos, bom dia. Esta é a sua Onda da Manhã. É bom estar consigo, sabia? Você está sintonizado nos 100.2 do FM Estéreo da Rádio Boa Nova. Um grande abraço para Arganil, Góis, Lousança e Gouveia, Coimbra, Pena Cova, Aveiro, Costa Nova, Tondela e Oliveira do Hospital. Tudo gente boa, tudo gente linda, tudo a escutar a sua e nossa Onda da Manhã. Não queremos que lhe falte absolutamente nada, porque é bom estar consigo. Os parabéns à Boa Nova, com o seu novo site, radioboanova.com. Aí poderá desfrutar todas as novidades, todas as notícias, todos os programas, para que você possa estar a par de tudo aquilo que vai no mundo e não só. Onda da Manhã. Um programa que faz a diferença. Porque a Boa Nova também é. Exatamente, mais um campeão de audiências, a Rádio Boa Nova, nos seus 100.2 do FM. Música velhinha, sempre atual. No!

Mas calhou. E o meu amigo Asdrúbal deu por isso. E telefonou-me logo de manhãzinha. Álvaro, você já viu isto, é? Até as bruxas estão contra nós. Já viu, é? Então porquê? É, no dia em que oficialmente fazem os seus bruxedos, querem que a gente poupe uma escalpopança, calcarapuça. Em vez de comer um bife, come-se uma bifana, não? Em vez de beber uma cerveja, bebe-se um pirulito, é? Em vez de comer uma sopa, come-se um caldinho, é? Em vez de três batatas, come-se só uma batata. Em vez de almoçar e jantar, petiscam-se duas azeitonas, é? É isto? Isto é que é poupar, é? Claro que você tem razão. O dinheiro já está tão esticadinho que não dá para poupar. Mas queres poupar? Queres poupar? Queres carapuça? Ah, e eles? Ah, eles? Eles poupam? Poupam? Fiquei sem palavras, até porque o Asdrúbal desligou o telefone. Possivelmente estava na hora de comer as duas azeitonas. Mas esquecemos as poupanças impossíveis e debrucemo-nos sobre as bruxarias possíveis de que somos vítimas todos os dias. Uma bruxa é geralmente retratada no imaginário popular como uma mulher velha, nariguda e encarquilhada, exímia em magia negra e dotada de uma gargalhada terrível. É também muito popularizada a imagem da bruxa como a de uma mulher sentada sobre uma vassoura voadora ou com a mesma passada por entre as pernas andando aos saltos. Algumas bruxas históricas adquiriram alguma notoriedade, como é o caso das chamadas bruxas de Salem, a bruxa Débora e Dana Lys Killer, uma bruxa inglesa. As bruxas foram implacavelmente caçadas durante a Inquisição na Idade Média. Um dos métodos usados pelos inquisidores para identificar uma bruxa nos julgamentos do Santo Ofício consistia na comparação do peso da ré com o peso de uma Bíblia gigante. Aquelas que fossem mais leves eram consideradas bruxas, pois dizia-se que as bruxas adquiriam uma leveza sobrenatural. Frequentemente, as bruxas são associadas a gatos pretos, que, dentre as bruxas tradicionais, são os chamados Pucarel, muitas vezes tidos como espíritos guardiões da arte das bruxas que habitam o corpo de um animal. Diziam que as bruxas voavam em vassouras à noite, e principalmente em noite de lua cheia, que faziam feitiços e transformavam as pessoas em animais e que eram muito, mas muito más. Hoje em dia, essas antigas superstições já foram suavizadas devido à maior tolerância entre religiões. Historicamente, sabe-se que existe o uso de forças sobrenaturais para o bem e para o mal. Daí a distinção entre bruxas brancas e bruxas negras. As mais lembradas são as negras, que disseminam o terror, o medo, a maldade, a doença, a desgraça. Fez-se acreditar que elas estariam ligadas às artes macabras. Durante a Inquisição, mais de 10 mil foram trucidadas. Elas usariam vassouras porque são um instrumento de limpeza da casa. Isso não quer dizer que hoje usassem aspiradores. Não, não. Houve um feiticeiro, Jerome Liebana, que conseguiu convencer a corte de Filipe IV de que haveria a fórmula da invisibilidade e que existia um baú enterrado numa praia de Málaga no sul de Espanha, onde estaria um gênio que daria muito poder a quem o encontrasse. Tudo foi escavado, bem escavado, e nada foi encontrado. Para ter mais poderes, o ser humano é capaz de tudo, bem, e nós bem sabemos. Os falsos magos continuam até hoje em razão de ignorantismo e do facto de os seres humanos serem facilmente iludidos. Todos nós temos a consciência de que não há maneira de acabar com a bruxaria. Não há. E o Jack Lanterna, que tem a sua origem numa história macabra, continua a ser o mais famoso personagem do Halloween. Segundo um mito irlandês, um homem chamado Jack chamou o diabo para tomar um drink e Sovina não quis pagar, convencendo-o a transformar-se na moeda que seria utilizada como pagamento. Assim que a transformação aconteceu, Jack prendeu o diabo no seu bolso e impediu-o de voltar à forma original. Boa ideia. Só nos resta encontrar o diabo para o metermos no bolso e ter esperanças num futuro melhor. Adeusinho, até sábado. Uma no cravo, outra na ferradura. Comprimidos de trisina, xarope de tussidó, drageias de isipirina, cápsulas de ticito B e pomada de hirocapitose e é remédio santo. Uma no cravo, outra na ferradura. Com Álvaro de Lemos. A sua música toca aqui. Exatamente, a sua música toca aqui e este é um grande sucesso. Põe a mão na cabecinha. Exatamente, põe a mão na cabecinha. Põe a mão lá na perninha, vai acima, vai abaixo, vai acima, vai abaixo. Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha. Põe a mão lá na perninha, vai acima, vai abaixo, vai acima, vai abaixo. Quero ouvir toda a gente a cantar, quero ouvir toda a gente a dançar, quero ouvir. Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha.

que antigamente essas mesmas castanhas eram empacotadas nas folhas das páginas amarelas, aqueles célebres almanaques de folhas. Hoje, a tecnologia mudou tudo. Mas não mudou a tradição. Castanhas, quentinhas e boas, um pouco por toda a parte neste Portugal. E a onda da manhã foi esmiuçar o calor das castanhas. E então, assim aconteceu. Olha, as mil! E também, quentes e boas! Quentinhas, senhorita, quentinhas! É 2 euros o dia. Olha, as mil! Olha, as mil! É 2 euros o dia. Quentinhas, senhorita, quentinhas! Olha, as mil! É 2 euros o dia. Agora? É 2 euros o dia. Quentinhas, senhorita. Por bem, olha, quentes. Quentinhas, senhorita, quentinhas! É 2 euros o dia. Jovem, vim aqui as senhoras da professora. É 2 euros o dia. Olha, as mil! Quentes e boas, quentinhas. A tradição, nesta época natalícia, que vai começar muito, muito em breve, um mês e picos, e estaremos no Natal. Esta é a sua onda da manhã. É bom estar consigo. Está frio lá fora, mas a onda dá-lhe o calor. E não se esqueça, amigo, agarre o dia por dentro, porque

Sinatur em Oliveira do Hospital, em frente à Eptoliva. Somos especialistas em todo o tipo de impressão. Impressão de todo o tipo de brindes e lembranças, impressão em vinil e lonas. Venda de todo o tipo de consumíveis e material informático. Impressão em t-shirts, cartazes e centro de cópias. Sinatur em Oliveira do Hospital, em frente à Eptoliva. Agora mais perto de si. Em compras superiores a 25€ na nossa loja, habilitação de sorteios e uma tela com uma foto à escolha de 1x1,20€. Restaurante O Cantinho em Oliveira do Hospital. A melhor cozinha tradicional da região. Cabrito assado no forno, bacalhau à cantinho, polvo à lagareiro, chanfana à cantinho, cozido à portuguesa. Diárias a preços económicos, abertos todos os dias. Serviços para casamentos, batizados, festas e convívios. Estamos em Oliveira do Hospital, na zona histórica. Contacte-nos 238-603-832 ou 962-735-560. Restaurante O Cantinho, em Oliveira do Hospital. Espera pela sua visita. Boa Nova Rádio, de Oliveira do Hospital para todo o mundo. A Boa Nova é... A sua rádio! A sua rádio! A Boa Nova é a sua rádio. 100.2 no FM Estéreo. Estamos aqui com a sua onda da manhã. Há pouco falava do Natal. E o Natal é para as crianças. E esta surpresa que eu tenho vai direitinha para os miúdos do programa do José Conde, Conversas de Palmo e Meio. Mais exatamente para o Centro Social e Paroquial de Seixo da Beira, da Fundação Aurélio Amaro Diniz. Para elas, um grande beijinho. Serão, possivelmente, alguns os futuros locutores de uma rádio qualquer, quem sabe, da Boa Nova. E nós preparamos esta surpresa para que eles se deliciem com a voz do Papai Noel. Crianças e aos adultos também. O Natal está chegando muito em breve e estamos muito ocupados aqui na aldeia do Papai Noel na Lapônia. Eu aposto que você também tem um monte de coisas para fazer com todos os preparativos de Natal. Lembre-se de ajudar seus pais com a limpeza da casa e outras tarefas. Tenho certeza que você adora ajudar a família na preparação das comidas gostosas de Natal. Eu e os duendes já fizemos vários bolos juntos. Você ainda tem tempo de sobra para fazer algumas decorações em sua casa. Seus familiares com certeza vão adorar. Lembre-se de limpar toda a bagunça quando terminar. Meus pequenos ajudantes duendes têm observado que você tem se comportado muito bem. E eles ainda estão prestando atenção. Então lembre-se de continuar assim. Na noite de Natal, você vai ver quantos presentes você vai ganhar. E falando em presentes, eu vou te contar alguns segredos. Neste Natal, eu tenho um monte de presentes frágeis. E é muito importante embrulhá-los muito bem durante o inverno, para evitar que eles peguem gripe. Bem, agora eu tenho que ir para ver se está tudo bem com as minhas renas. A entrega de todos os presentes na noite de Natal depende delas. Então, tente ser paciente por enquanto, que eu vou voltar em breve. Lembre-se de se comportar bem, hein? Ho, ho, ho, ho! Miau! Atiei o pau no bem, espero que tenham gostado. Aí a pequenada toda. Não devem atirar o pau ao gato, nem bater o gato no pau ou o pau no gato. Dia bom para vocês. Onda da Manhã chegar ao final. E é com muita pena minha que vamos terminar. Assim, está na hora de dizer adeus, com a promessa de que voltaremos muito em breve e para a semana. Para todos vós, amigos que estão sintonizados no 100.2 da Rádio Boa Nova, no FM Estéreo, vai aquele abraço, aquele sorriso, aquelas flores e a continuação de um dia bom. São os desejos deste vosso amigo Luís Fonseca, que uma vez mais vos abraça, desejando bom dia.